meu cordial brasileiro sujeito. Me conta o quanto é contente, quente, sorri de dente de fora no leito. Sul-americanamente, o senhor não me perdoa eu não entrar numa boa e perder sempre a esportiva. Frente a esta gente indecente que come, drome e consente, que cala logo está viva. Também estou viva, eu sei, mas porque posso sangrar. E mesmo vendo que é escuro, dizer que o sol vai brilhar. Encontra quem me dá duro com o dedo na cara, me mandando calar. Contra quem me dá duro com o dedo na cara, me mandando calar. Menina, ainda tenho um cigarro, mas eu posso lhe dar. Menina, a grama está sempre verde, mas eu quero pisar. Menina, estrela do norte não saiu do lugar. Menina, asa branca, assum preto, sertão não virou mar. Menino, o show já começou, é bom não se atrasar. Menina, proibida a entrada, mas eu quero falar. Com contra quem me dá duro, com dedo na cara, me mandando calar. Com contra quem me dá duro, com dedo na cara, me mandando calar. Contra quem me dá duro com dedo na cara, me mandando calar. Contra quem me dá duro com dedo na cara, me mandando calar. Que o pecado nativo é simplesmente estar vivo, é querer respirar.